acreditar. Eu não recomeçar jamais. A vida foi em frente, você simplesmente não viu que ficou pra trás. Acreditar, acreditar. Você me enganou, pois quando você tropeçou, não viu o tempo que passou. Não viu que ele me carregava e a saudade lhe entregava o aval da imensa dor. E eu que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado que hoje você me traz. E eu que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado que hoje você me traz. Acreditar, acreditar. Você me enganou, pois quando você tropeçou, não viu o tempo que passou. Não viu que ele me carregava e a saudade lhe entregava o aval da imensa dor. E eu que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado que hoje você me traz. E eu que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado que hoje você me traz. Acreditar, acreditar. Que ficou pra trás. A vida foi em frente, você simplesmente não viu que ficou.